Capítulo 3. O crítico momento histórico atual. O início de uma nova era. Tratemos de compreender em profundidade o significado do momento histórico atual. Salta-nos primeiramente à vista o seu aspecto negativo, que é o mais próximo e já se encontra em ação. Trata-se de um processo de destruição dos valores do passado, conquistados com muito esforço nos últimos milênios. Assistimos à dispersão dos mais preciosos tesouros da espiritualidade, que são premissa indispensável para uma sábia direção da conduta humana. Paralelamente, nada vemos ser reconstruído no lugar daquilo que está sendo destruído espiritualmente. Não surgem nem se afirmam novos valores deste tipo em substituição aos antigos, de maneira que se fica num vazio. A espiritualidade está sendo liquidada, pois suas velhas formas, cada vez menos adaptadas à mente moderna, não convencem mais, não se sabendo ainda substituí-las por outras novas, racionais e científicas. Para suprir a falta de provas, as religiões apresentam suas verdades de um modo fideístico, com base em mistérios, numa forma absolutista e autoritária, afastando o homem de hoje, que vai assim em busca de outras verdades, mais positivas, de natureza científica, demonstradas e utilizáveis na prática. Hoje se pretende colocar o problema da vida de uma forma diferente do passado, sobre bases claras e concretas, e não sobre abstrações teóricas colocadas fora da realidade da vida. No entanto, sucede que entre o velho, que não serve mais, e o novo, que ainda deve ser construído, a conduta humana fica desorientada, faltando-lhe diretivas superiores, razão pela qual ela segue à deriva, retrocedendo involutivamente em direção à animalidade. Assim, os progressos da técnica são usados ao contrário, fazendo-se deles um meio não para alcançar fins superiores, mas sim para engordar no bem-estar ou para aniquilar a todos com uma guerra atômica. Então, no meio de tanto progresso, o mundo fica à mercê dos impulsos elementares, que se prestam muito mais a fazê-lo perder-se do que a salvar-se. Procuremos compreender o que está acontecendo. Quando um fenômeno chega à sua maturação, ele tende irresistivelmente a se precipitar na conclusão, e tal como um parto, deve necessariamente realizar-se. Neste sentido, a vida oferece os meios e estimula os impulsos necessários, preparando tudo para que ele se cumpra com facilidade. No entanto, se o ser, em vez de seguir a lei até o fundo, negar-se a isto, todo o processo no qual ele se encontra envolvido desmorona sobre ele mesmo. Assim, tudo o que estava preparado para um avanço em direção ao melhor transforma-se num retrocesso em direção ao pior. Este é o tremendo perigo que pesa sobre a humanidade de hoje, ou seja, que ela se arruine por não querer fazer bom uso dos novos poderes conquistados. Tais meios, para não se tornarem mortíferos nas mãos de um inconsciente, teriam a necessidade de serem dirigidos por uma nova sabedoria, ainda mais consciente e efetiva do que a dos séculos passados. No entanto, sucede que justamente neste momento não temos nada além dos rudimentos do antigo conhecimento, nem sabemos como substituí-lo. O perigo é grave, porquanto, absorvida nos detalhes e sem se dar conta do que acontece nas linhas gerais, a humanidade está jogando e arriscando seu futuro destino. Neste ponto do caminho da evolução, ela encontra-se numa bifurcação. Se responder ao apelo ascensional da vida, ela subirá a um plano biológico ou nível evolutivo mais avançado, alcançando um estado de maior civilização, com menos luta, dificuldade e dor. Se não responder ao chamado, ela retrocederá a um plano biológico ou nível evolutivo mais atrasado, voltando ao estado selvagem do primitivo e à correspondente dura forma de existência. O momento é crítico porque está em jogo uma salvação imediata, positiva e controlável neste mundo, aquela que todos compreendem e tomam a sério, porque não é uma fé discutível, mas sim uma realidade biológica. Se a humanidade não aceitar a tarefa, recusando-se a atender ao convite, ela poderá amanhã chorar sobre as suas ruínas, porque, em vez de dar um passo adiante para evoluir em direção ao melhor, terá retrocedido um passo, involuindo em direção ao pior. Quem conhece a estrutura das leis da vida sabe que tudo isto pode suceder. O tema da descida dos ideais interessa neste momento, sobretudo porque ele nos expõe o programa a ser realizado, além de representar evolutivamente uma antecipação de estados mais avançados, que esperam ser realizados por nós no futuro. Chegou a hora da escolha, o momento da curva decisiva para dar o salto numa direção ou em outra. Procuramos aqui compreender o que está acontecendo, orientados pelo tratado já desenvolvido nos precedentes volumes da nossa obra, porque sem a premissa de um sistema filosófico-científico completo, não é possível chegar-se a conclusões positivas. As espetaculares realizações da ciência nos mostram que algo de excepcional está se preparando na história da humanidade. Alguma coisa está se movendo nas vísceras do fenômeno evolutivo. Por isso, inconscientemente, o mundo encontra-se numa ansiosa agitação, desconhecida no passado. Se o salto falha, não se sabe como nem onde se irá cair. E é perigoso uma tentativa às cegas. Seria necessário nos movermos orientados no seio do organismo fenomênico universal, dentro do qual existimos e de cujas reações não podemos prescindir, para sabermos, através do conhecimento das consequências do que fazemos, o que deve ser feito. É imprescindível sermos sábios e previdentes, mas só poderemos sê-lo com conhecimento e consciência. Tentando realizar em nossos volumes uma síntese universal, tratamos de dar uma contribuição neste sentido. Tudo isto é urgente, porque o fenômeno evolutivo, uma vez que exerce pressão para se realizar, corre em direção à conclusão do atual período, que é o início de um outro, para se resolver, seja qual for a nossa escolha, ou a favor da humanidade, com o seu progresso, ou contra ela, para o seu dano e retrocesso. O deslocamento em direção a novos equilíbrios já está iniciado. Enquanto a vida avança, o homem, sem compreender o que está sucedendo, resiste com a sua velha forma mental, amarrado ao seu passado. Diante dele há uma estrada cheia de luz, ao longo da qual a vida o impulsiona. Mas ele continua olhando para trás, na direção de um mundo cheio de trevas. Este é o tempestuoso contraste entre os impulsos opostos do momento atual. Contudo, ninguém pode mudar a fundamental razão do ser, que é evoluir, nem pode paralisar o irrefreável anseio de progresso, do qual é constituída a vida. Quem tem inteligência, consciência e meios deveria ajudar no sentido de fazer avançar o mais rapidamente possível neste caminho, através do qual, por meio da superação, alcança-se a salvação. A humanidade deve escolher entre as duas direções a tomar. O caminho estabelecido é apenas um, mas pode-se percorrê-lo para frente, evoluindo, ou para trás, involuindo. Adiante encontram-se os mais requintados valores de ordem psíquica e espiritual. Hoje, o homem tem nas mãos poderes jamais possuídos. Mas que uso fará deles? Irá empregá-los para se tornar sempre mais rico, egoísta e corrompido, regredindo ao plano animal? Ou, pelo contrário, irá utilizá-los para ascender a um plano mais alto, transformando-se cada vez mais num ser de pensamento e consciência? Estes poderes podem ser utilizados nestas duas direções. Eles permitem um salto de grandes proporções para frente, porém, se forem mal usados, podem levar a um grande retrocesso involutivo. Ou se constrói um novo edifício, ou se fica a descoberto entre as ruínas do velho. Este é um desses momentos da evolução nos quais o ideal e sua realização assumem um valor especial, diferente do costumeiro. Isto significa que o ideal não é mais, como se julga normalmente, algo de utópico, não positivo, estranho à realidade prática, mas pelo contrário, ele se introduz nesta realidade como uma necessidade vital, trazendo um programa a ser realizado com urgência. Trata-se de um plano necessário para a salvação do mundo, a fim de evitar que ele se perca no retrocesso e de, principalmente, fazê-lo avançar ao longo do caminho da evolução. O que está em jogo é imenso. Existe a perspectiva de uma era de bem-estar com um novo tipo de civilização, que, libertando o homem da escravidão do trabalho, poderá com isto oferecer-lhe novas atividades, muito mais elevadas, inteligentemente orientadas e realizadas por um biótipo humano mais evoluído, com outra forma mental. Isto é o que está amadurecendo na profundidade do fenômeno da evolução. É verdade que a vida não apresenta ao ser tais problemas, nem solicita semelhantes desenvolvimentos quando ainda não chegou a hora. Antes de chegar o devido momento, a vida prepara longamente o fenômeno, fornecendo-lhe as condições adequadas, protegendo-o e ajudando-o depois, para que ele possa realizar-se. Mas, quando tudo está pronto e o momento de sua realização amadureceu, a vida exige do ser um esforço proporcional às suas capacidades, responsabilizando-o caso falte da parte dele a resposta adequada, condição na qual ela deixa recair sobre ele as consequências. Então a lei de Deus apropria-se do fenômeno e o ser, não tendo poder para torcê-la, pode somente torcer a si mesmo, alterando sua própria posição em relação a ela. Verifica-se assim o chamado fenômeno do retrocesso involutivo. A lei castiga automaticamente aqueles que, ao chegar o momento no qual tudo amadureceu e está pronto para avançar, não aceitam a oferta e, buscando fazer mau uso dela, seguem o impulso evolutivo no sentido inverso, no qual os novos meios, em vez de serem utilizados para subir em direção ao sistema, são aproveitados para descer em direção ao antissistema. Querendo com isso repetir o motivo da primeira revolta, é inevitável que as consequências sejam as mesmas. Assim, o ser se precipita de cabeça no abismo, tendo de ficar ali sepultado, emborcado, como sucedeu a primeira vez, enquanto não realizar o trabalho de regresso ascensional. Não há dúvida que hoje em dia, a técnica científica e a organização industrial permitem cada vez com menor trabalho alcançar uma maior produção, isto é, com menor esforço, um maior bem-estar. Já se fala de dar, além do sábado, também a sexta-feira e de reduzir as horas de trabalho dos outros 4 dias. Ora, o perigo reside no fato de que tal abundância de tempo e enriquecimento de meios não sejam usados em sentido evolutivo, como um capital para realizar um trabalho mais elevado, mas sim em sentido involutivo, como um capital a ser dissipado em satisfações de tipo inferior, abandonando-se na descida e embrutecendo-se na materialidade, ao invés de facilitar um impulso mental e espiritual. saberá o homem fazer bom uso do aumento de poder que ele hoje tem nas mãos? Depois de longos milênios de estagnação, durante os quais a humanidade jazia em posição estática, julgadas definitivas, chegou o momento no qual tudo tende a se dinamizar e se pôr em movimento, seguindo um princípio oposto para se deslocar e alcançar novas posições. Mas o caminho está traçado pela lei e, como já deixamos entrever, não pode ser percorrido a não ser ao longo do percurso involutivo-evolutivo. Ou se avança em direção ao sistema, ou se retrocede em direção ao antissistema. O perigo reside no fato de que, em vez de seguir no sentido de melhorar, dirigindo-se em direção ao sistema, este movimento realize-se no sentido de piorar, deslocando-se para o antissistema. No primeiro caso, caminha-se para a salvação. No segundo caso, para a perdição. O fato não é novo na história e, se bem que em proporções menores, já ocorreu. Poderia suceder com toda a humanidade o mesmo fato ocorrido no passado com as classes sociais que chegaram à fase de aristocracia, em que, assegurada a vitória, fica estabilizada a posição privilegiada na riqueza e no ócio. Então, ao atingir tal ponto de sua ascensão, aquelas classes sociais, em vez de continuarem o esforço evolutivo, deixaram-se descansar, gozando o fruto do trabalho de conquista anterior. Sucedeu, então, que cessando o esforço e o exercício, elas perderam a capacidade e, com isto, o poder. Assim, iniciou-se a corrupção, o enfraquecimento e a descida destas castas, dando lugar a outras classes sociais que sobem do fundo, onde se sofre e se luta, mas se aprende e se avança. Esta é a história da ascensão, florescimento e queda das civilizações. Antigamente, este fenômeno abarcava somente um limitado grupo humano, ficando para algum outro a possibilidade de substituí-lo tão logo aquele decaísse. No caso atual, porém, o fenômeno se estenderia a toda a humanidade, uma vez que brevemente, com a técnica e o trabalho, ela acabará por se encontrar nas condições de abundância na qual se encontrava o Império Romano em seu apogeu ou a aristocracia francesa antes da Revolução. O perigo está no fato de que agora, se toda a humanidade chegar a elevar o seu nível econômico, difundam-se nela as perigosas características dos ricos, anteriormente limitadas a uma só classe social, aquelas que, por inconsciência dilapidadora, corrompem e destroem no ócio e no bem-estar gratuito. Isto é o que poderá suceder para a humanidade se ela não souber transformar a abundância, fruto dos seus novos poderes produtivos, num instrumento para renovar o esforço de continuar avançando, em vez de um meio para buscar preguiça e gozo. Superado o trabalho material, o novo labor deveria ser de tipo intelectual, cultural, espiritual. Após se haver libertado da antiga forma de esforço penoso que o embrutecia, atando-o à necessidade de satisfazer as suas necessidades mais elementares, seria indispensável que o homem, para não retroceder, continuasse ainda a sua atividade, mas dirigindo-a no sentido de conquistas mais altas. No entanto, ele é o mesmo de antes, conservando a mesma forma mental. Permanece para ele, portanto, o perigo de continuar a se comportar como no passado e assim, em vez de se encaminhar em direção a mais altas conquistas, seguir os seus impulsos de involuído e começar a se exceder nas satisfações de tipo inferior, entregando-se ao abuso e excedendo-se na satisfação dos instintos mais atrasados, em vez de se dedicar à conquista de um progresso ulterior. É possível, então, que se venha a despertar e fortalecer a besta, em vez de se construir o anjo ou o super-homem. Assim, o bem-estar, posto nas mãos de um determinado tipo biológico, ainda não bastante consciente para saber fazer bom uso dele, poderá produzir mais mal do que bem. Esta condição, portanto, constituirá um dano para tal indivíduo, e não uma vantagem, porque a sua atividade, encaminhando-se em direção extrovertida em vez de introvertida, irá dirigir-se não ao desenvolvimento da parte espiritual, mas apenas à multiplicação de comodidades do corpo como fim em si mesmo, fator evolutivamente de escassa importância. Tomar o bem-estar material não como meio de progresso, mas como principal objetivo da vida, é prostituição do espírito, emborcamento de posições, continuação do caminho em descida em vez de subida. Assim, o ideal será substituído pelo utilitarismo, a fé criadora pelo cético cinismo, a fraternidade pelo egoísmo, o progresso pela estagnação. O perigo está em que o bem-estar termine se transformando em retrocesso, num requinte e potencialização de animalidade. Tanto progresso será inútil se a humanidade quiser entregar-se ao ideal de viver somente para gozar a vida, detendo-se numa exteriorização como fim em si mesma, em vez de fazer do progresso um meio para alcançar uma interiorização que utilize os valores materiais para desenvolver os espirituais. Se o momento é perigoso, ele é, no entanto, também maravilhoso, porque oferece possibilidades desconhecidas em outros tempos. O que impele a vida sempre para diante é um irrefreável anseio em direção à felicidade. É o sistema que sempre chama e atrai de longe. Não se pode encontrar a felicidade senão evoluindo em direção ao sistema. O erro consiste em buscá-la de modo inverso, involuindo em direção ao antissistema. Ao se caminhar para trás, a fim de se satisfazer com o pior em vez de com o melhor, acaba-se por encontrar dor ao invés de alegria. Ora, para se dirigir um automóvel ou um avião, sem colocar em risco a vida de ninguém, é necessária muito mais sabedoria do que para conduzir uma simples carroça. Eis o que se pode conseguir com tais meios. Existirá hoje, porém, tal sabedoria, ou teremos de conquistá-la duramente, errando e pagando? Com a libertação do trabalho material, temos a possibilidade de dispor de muito tempo, mas que uso saberemos fazer de semelhantes vantagens? É rara a presente oportunidade, e cumpre-nos aproveitar as circunstâncias atuais, pois não será fácil que venham a se repetir. O homem encontra-se perante perspectivas ilimitadas, não só com liberdade e poder, mas também responsabilidade, condições desconhecidas nos séculos passados, tendo se lançado velozmente em direção a radicais mudanças de vida, com imensa possibilidade de novas realizações, que implicam em proporcionais consequências de alegria ou dor. Damo-nos conta, porventura, de que desastre representaria para a humanidade ela não saber fazer bom uso de tais possibilidades, usando-as, pelo contrário, no sentido de degradação? Que imensa dor, pois significaria cair e ter de ficar embaixo. Que tremendo trabalho seria necessário para voltar a subir, a fim de reconquistar a posição atual. Nada disto é fantasia, pois tudo está estabelecido pelas leis que regulam a técnica da evolução. Nunca se deve deter o esforço para evoluir. A supressão das dificuldades a superar e do esforço necessário para vencer e fazer avançar a vida acaba por corrompê-la e corroê-la. Estabelecida a satisfação de todas as necessidades e desejos, restam o vazio, a inaptidão e a decadência, por falta desse dinamismo vital no qual se apoia a técnica construtiva das qualidades. Quem renuncia à sua contínua autoconstrução acaba por se destruir. Pode-se controlar, tanto na vida individual como na história, quais resultados produz o fácil bem-estar. Tal posição de favor, a qual, no passado, liquidava apenas uma classe social, pode estender-se hoje a toda a humanidade, o que significará a sua destruição em massa. A salvação está em continuar o trabalho com atividades mais elevadas, de caráter intelectual e espiritual, utilizando a libertação das necessidades materiais para levar a vida a um plano mais alto. Saberá o homem fazer isso ou irá preferir corromper-se na inércia, recusando-se a acelerar o passo em direção a mais elevados níveis biológicos? Neste sentido, a prosperidade pode constituir um perigo, um alimento agradável, mas venenoso. Saber ser rico é muito mais difícil e arriscado do que ser pobre. Seria uma coisa nova na história ver uma sociedade rica que não se arruine. Cada conquista perde valor se não serve para avançar. O caminho da subida está feito para ser percorrido. A lei é progredir. A evolução é uma pista onde não é possível deitar-se para dormir. A vida reside no movimento. Se ela para, a morte chega. Todo o universo é movimento e apoia-se no movimento. Hoje, o homem possui os meios para realizar um grande progresso. Se isto não suceder, a responsabilidade será sua, assim como as consequências. Que o momento esteja maduro para transformações profundas é mostrado pelo estado de agitação em que a humanidade se encontra. Sente-se difundida uma insatisfação em relação ao passado e uma preocupação em renovar-se a todo custo. Todos os valores tradicionais estão submetidos à revisão. Mesmo que não se saiba qual deve ser o novo, o velho está em liquidação. Esvazia-se a vida pela indiscriminada avidez de enchê-la com novos modos de pensar e agir. Estamos ainda na fase da tentativa, em que as novas formas, nas quais se quer modelar a nossa existência, ainda não apareceram, caminhando-se às cegas à procura de alguma coisa completamente diferente, a qual, apesar de não sabermos o que é, somos levados por um vago instinto. A ânsia de renovação é indubitável, apesar de não se saber onde ela irá desembocar. Por esta estrada se deverá chegar a um novo tipo de vida, no qual os fermentos agora em ebulição, tendo se desenvolvido, estarão afirmados e fixados. Nota-se em tudo isto a agitação febril do momento crítico, o esforço da conquista, a incerteza perante o desconhecido. Isto acontece em todos os campos, em cada manifestação do pensamento e das atividades humanas. Desde as descobertas científicas até as ideologias políticas, da técnica à moral, das religiões à arte, está amadurecendo todo um novo modo de ver as coisas e de conceber a vida. Tudo isto manifesta-se ainda na forma de uma indefinível ansiedade nos espíritos, assaltando o homem como uma febre em que ferve a ânsia da hora crítica, na qual ele deve decidir se avança ou retrocede. A evolução faz pressão de dentro, numa obsessão que explode do inconsciente, instando o homem a avançar com avidez e ir em frente confusamente. Trata-se da ânsia da expectativa de chegar ao novo estado, que, apesar de tudo já estar pronto, ainda não pode realizar-se, porque, para seu aparecimento, necessita ser fecundado pela adesão do homem, através de seu indispensável esforço. está em jogo todo o passado, que trouxe a vida até aqui e está agora fazendo pressão para ela poder ascender ainda mais. Este esforço deve ser nosso e livremente desejado. A lei guia o fenômeno, prepara tudo e, no momento decisivo, nos dá um impulso para frente. Mas nós devemos assumir o esforço da subida, decidindo-nos a isto espontaneamente. A vida sabe que agora, se quisermos, existem as condições para alcançar o objetivo, realizando o salto para frente. Chegou, portanto, o momento de usarmos nossas forças. Alcançado este ponto da evolução, existe a possibilidade de superar o fosso. Mas devemos saber superá-lo. Tais condições de favorecimento nos colocam na posição de responsáveis. A vida sabe que, se desejarmos, podemos vencer as dificuldades. Devemos, portanto, saber vencê-las. E se não o quisermos, a culpa será nossa, assim como todas as consequências. Tudo está pronto. Falta somente a nossa boa vontade, a nossa adesão e decisão. Se a conquista e o resultado serão nossos, é justo então que o esforço também seja nosso. Quando tudo está pronto e as condições favoráveis existem para assegurar o êxito, ajudando no esforço, é culpável negar-se a realizá-lo. Esta é a hora. Amanhã, tais condições poderão não mais ser encontradas e não restaria senão o prejuízo com o qual se paga o erro. A lei fez a sua parte para preparar a realização do fenômeno e agora ele está maduro. O resto compete ao homem, que com o seu esforço deve realizá-lo. Eis aí a gravidade do momento histórico, na posição em que a humanidade se encontra ao longo do caminho de sua evolução. O que está em jogo é a sua felicidade futura, que pode, pelo contrário, tornar-se a sua infelicidade. Se o homem não souber decidir-se a subir mais um degrau, então ele cairá. A lei quer a ascensão, e o delito de lesa evolução paga-se em forma de dor, tanto maior quanto mais baixo se cai. Então, dada a estrutura da lei, não resta senão pagar duramente. Podia-se haver subido e se desceu, podia-se haver melhorado e se piorou. Uma alegria superior estava à mão, e não resta outra coisa senão a tristeza do paraíso perdido. Lamentavelmente, parece que tal sistema de agir está mesmo nos hábitos humanos. Mas isto é lógico para quem compreendeu que o nosso mundo é o resultado de uma queda do sistema no antissistema. O grave perigo atual é que o homem queira repetir outra vez este motivo, fazendo prevalecer o impulso do emborcamento em direção ao antissistema e, assim, pela oportunidade de evolução perdida, precipitar-se na involução. Não se sabe quando ou se a experiência poderá ser repetida, nem quantos milênios de esforço serão necessários para preparar novamente as atuais condições, adequadas para se verificar o fenômeno. O inconsciente coletivo sente confusamente a gravidade da hora. Há no ar uma inquietude indefinida, como de quem se sente preso nas formas do passado e trata de se libertar. Assim como no ensaio de um voo que se tenta com asas ainda não formadas ou inexperientes, sente-se um nervosismo incompreendido no seu verdadeiro significado, como um vago pressentimento apocalíptico. Estes sintomas são interpretados como patológicos e procura-se acalmá-los atordoando-se em distrações para fugir à compreensão, ao esforço e ao peso da responsabilidade. Então, ao invés de se subir e assim satisfazer o impulso vital, busca-se descer, fugindo aos deveres e à introspecção que nos faz vê-los, para eximir-se com as tradicionais escapatórias e acomodações, esgueirando-se pelo caminho fácil da descida. A humanidade encontra-se perante uma bifurcação da evolução, sem ter plena consciência da gravidade do momento, no qual se impõe uma escolha que terá depois imensas consequências, seja no sentido da salvação ou seja no sentido da perdição. E uma vez enveredando-se por um destes dois caminhos, será difícil retroceder e mudar de estrada. Eis o significado do atual momento histórico. Esta é a hora da maior conquista da humanidade, mas também da sua maior batalha. A hora das maiores possibilidades, mas também dos maiores riscos e perigos. Estão se deslocando as posições das bases de nossa vida. Desmoronam-se as muralhas levantadas pelo passado, dentro das quais não há mais espaço para o nosso pensamento, que tem de se expandir para outros maiores. Construtores de nosso eterno destino, aprontamo-nos para subir outro degrau ao longo da escada da evolução, em direção a um mais alto plano biológico. A revolução já está em ação. Uma revolução verdadeira, que é feita pela vida, acima de todas as outras feitas pelo homem por interesses ou por política. De dentro grita a voz de Deus: avante, avante. A sua mão está estendida para ajudar a humanidade a realizar o grande salto da transição evolutiva, ajudá-la a vencer as forças do mal que lutam para sufocar este desenvolvimento e buscam transformar a subida em descida, ajudá-la a vencer as forças do egoísmo, do cálculo e da negação, cuja vontade seria, uma vez mais, que o antissistema prevalecesse sobre o sistema. O presente volume, assim como os restantes conclusivos da obra, é nesta hora decisiva um sério apelo a quem tenha ouvidos para ouvir, para que seja realizado o esforço da superação e, assim, escolhido o caminho da salvação em vez da perdição. Compreendido o significado do atual momento histórico, vejamos como prever o que de fato poderá suceder. Segundo a configuração celeste, tal como ela se apresenta no final de 1964, enquanto escrevo estas páginas, os astrólogos observam que a conjugação entre Urano e Plutão tem uma influência de tipo revolucionário, no sentido de destruir as velhas formas. Isto é útil como uma forma de limpar o terreno para novas construções, preparando o advento da nova era. Plutão representa a influência no sentido de demolir as estruturas materiais e mentais do passado. Urano representa a influência impulsiva, o dinamismo criador do novo. Isto indica um contraste entre o despertar espiritual, que quer realizar-se, e a resistência das forças negativas, que procuram impedi-lo. O momento atual seria, portanto, uma fase de laboriosa preparação de novos estados futuros. Com influência menor, Saturno indica, pela sua posição, a passagem entre duas eras, transição que exerce a função de encerramento das contas, com as quais se resolve o karma através da liquidação do balanço passado e a preparação do futuro. Tudo, portanto, estaria movendo-se em direção a uma nova era. Ao trabalho de tal íntima elaboração, deve-se aquela agitação febril de que falávamos anteriormente, própria do momento crítico, manifestada através de distúrbios neuropsíquicos. Há, portanto, três elementos em jogo. Primeiro, uma parte negativa de resistência, devida à influência do antissistema. Segundo, uma parte positiva, expressa por um dinamismo psíquico-espiritual, devida à atração por parte do sistema. Terceiro, uma parte representada pelo esforço que o homem tem de fazer para realizar o salto à frente. Estes são os três impulsos que constituem o fenômeno. Isto pode levar a desmoronamentos, revoluções, deslocamentos e reconstruções, mas o caminho da evolução segue em direção ao alto. Observemos agora, por via da lógica, como tudo isto poderá se realizar. O fato positivo e decisivo para estas profundas transformações, que já está atuando e atuará sempre mais no ambiente e tipo de vida humana, é o moderno tecnicismo. A mais fácil e abundante produção de bens deverá nos levar da fase evolutiva de tipo econômico à de tipo intelectual, cultural e espiritual, que representa um nível biológico mais avançado. A evolução da vida se encontraria, assim, num momento decisivo de seu transformismo, aquele que, segundo a terminologia de Teilhard de Chardin, leva à passagem da biosfera à noosfera. Vejamos as causas pelas quais o fenômeno amadurece. Até hoje, as bases da vida da humanidade foram de caráter econômico. O possuir, sendo a coisa mais necessária para viver, foi sempre o ponto fundamental de referência, em função do qual se orientou o modo de pensar e de atuar. Foi assim que se desenvolveu uma forma mental humana que, em contradição com todos os ideais pregados, venera de fato, como supremo e divino valor, o possuir. Sem recursos materiais, não se pode fazer nada de exterior, que é o meio entendido pela maioria, razão pela qual também os ideais e as religiões permanecem no mundo ainda sujeitos ao domínio destes meios, não sendo possível se realizarem senão em posição subordinada a eles. O tecnicismo, com a abundância da produção, tende hoje a levar a humanidade para a libertação de tal escravidão econômica. Isto significa que será outro o ponto de referência segundo o qual se orientará o nosso modo de pensar e agir, o que permitirá a construção e o funcionamento da nova forma mental humana. Livre do assalto das necessidades materiais, o homem deverá então encontrar um outro tipo de trabalho, dirigido à produção de outro tipo de bens, úteis de outro modo para a vida, que irá se encontrar agora em outra posição ao longo do caminho da evolução. Estes bens são os valores de um mais avançado nível biológico, até agora incompreendidos pelos involuídos, mas cuja importância então será entendida. Eles são os valores espirituais, fundamentais no novo plano de vida, como fundamentais eram os econômicos no precedente. Verdade, moral, escala de valores, tudo é relativo ao grau de evolução alcançado. Antigamente, a luta pela vida material era demasiado dura para que ela não dominasse todas as atividades humanas, tanto físicas como mentais. Ainda agora, as religiões continuam pregando a renúncia aos bens terrenos, mas elas mesmas, em primeiro lugar, baseiam-se sobre estes bens, em desacordo com o que elas pregam e condenam. Em pleno acordo, crentes e ateus lutam pelos mesmos fins concretos, com os mesmos métodos, pois todos sabem que desinteressar-se dos próprios bens, para sonhar com ideais, pode significar a morte. Assim, as próprias religiões são as primeiras a se constituírem em organizações terrenas que possuem e administram os seus interesses como todos, mesmo no caso de ordens religiosas baseadas no voto de pobreza. A fase economista está ainda em pleno vigor, e a nova face culturalista, cuja tendência é, pelo contrário, o enriquecimento no espírito, é algo que ainda está para chegar. Hoje, o problema fundamental do homem não está nos bens espirituais, mas sim nos bens materiais. São estes que dominam tudo, pois sem eles, pouco se pode realizar na terra. Assim, o mundo está cheio de igrejas frequentadas por gente que, com os fatos, demonstra crer em algo bem diferente. O problema humano mais vivo está no meu e no teu. A luta mundial entre o imperialismo comunista e o imperialismo capitalista é a luta entre o meu e o teu. O comunismo é uma ideologia de assalto ao sistema do meu, constituído pela propriedade e pelo capital. No entanto, com tal ideal, ele tomou posse do que pertence aos outros, tirando-o também do próprio povo, para concentrar tudo nas mãos da classe dirigente. É sempre o mesmo jogo, no qual o mais forte tira dos outros para si próprio. Assim é a natureza humana, e não é uma ideologia que pode transformá-la. Os fenômenos políticos e sociais nada mais são do que um momento do fenômeno biológico, cuja expressão é uma consequência do grau de evolução alcançado. É por isso que o culto da posse hoje é universal, mesmo dentro dos ideais políticos e religiosos, que se proclamam isentos dele. Não há nada que escape dele. Costuma-se dizer: minha mulher, meu marido, meus filhos, meus parentes, meus dependentes, meus clientes, minha cidade, minha pátria, meu partido, minha religião e até meu Deus. Tudo é meu, em função de mim que sou o dono. O homem vale não pelo que é, mas pelo que possui. Esta é a estrutura da nossa forma mental, a base de nossa verdadeira moral. É isto que, através de uma superabundante produção de bens, o novo tecnicismo nos permitirá superar, conseguindo assim deslocar o valor do eu daquilo que ele possui àquilo que ele é. Mas para passar da tradicional valorização exterior à interior, será necessário aproveitar as novas condições de vida para deslocar a atividade do trabalho de tipo econômico produtivo àquela de tipo intelectual, cultural e espiritual, dirigida não ao bem-estar material, que estará assegurado, mas à formação da mais evoluída personalidade do super-homem consciente. Trata-se de uma mutação evolutiva, aquela pela qual, segundo Teilhard de Chardin, o ser deixa a biosfera e desemboca na noosfera, entrando assim, segundo a grande síntese, na fase do fisiodínamo psiquismo. Quando o homem tiver superado e organizado em definitivo o dinamismo, dirigindo-o à produção econômica de bens, ele haverá fixado então, através do tecnicismo, este funcionamento em forma automática, de maneira que essa produção continuará a se fazer por si mesma. Assim, o homem, uma vez realizada esta obra, que já agora é sua, poderá dedicar-se à construção de si mesmo num plano superior do edifício biológico e, através de outro tipo de dinamismo, dirigir-se à produção de outros bens de caráter espiritual. Tudo isto é lógico, porque faz parte do plano geral do desenvolvimento da evolução, que vai do antissistema ao sistema, isto é, da matéria ao espírito. Tudo isto aparece mais evidente no período atual, porque nos encontramos no momento da passagem de uma era para outra, na qual ocorre uma mudança de posições e na qual, devido ao impulso para frente, o transformismo torna-se mais rápido, intenso e, portanto, mais visível. Trata-se de uma transição biológica. Haverá a transformação do tipo de vida da humanidade nas suas várias manifestações, como economia, política, literatura, arte, filosofia, ética, religiões, direito, etc., porque mudarão a forma mental, o tipo de trabalho e as condições do ambiente. Desse modo, as chamadas verdades absolutas, consideradas assim somente em relação aos séculos passados, irão se transformar em outras verdades, que também serão julgadas absolutas, mas somente em relação aos séculos futuros. E é assim que tudo vai sempre mudando em relação ao grau de evolução alcançado. A nova grande ocupação do homem não será conquistar para possuir, luta que já não terá razão de existir quando for superado o estado de necessidade, mas será, pelo contrário, um trabalho dirigido à conquista de conhecimento e à formação da consciência. Tudo isto será aceito pela vida, porque, ao mesmo tempo em que representa um valor biológico, constitui também um modo mais seguro e completo de defesa, garantindo melhor a sobrevivência. Estaremos, então, diante de um tipo de luta praticada com meios mais inteligentes e, portanto, mais eficientes. De fato, não teremos mais o indivíduo em completa ignorância, manobrado só pelos instintos e arrastado por eles como um cego ao longo do caminho da evolução, mas sim um ser iluminado pelo conhecimento, que assume as diretivas da sua vida e do fenômeno evolutivo no seu planeta. A luta pela ascensão continuará, mas, dado o progresso realizado, será sempre mais de tipo sistema e sempre menos de tipo antissistema. E sabemos bem o significado de um tipo e de outro. De tudo isto, pode-se compreender que desta vez não se trata de uma das habituais revoluções, escalonadas em série ao longo do caminho da história para realizar pequenas e graduais transformações, mas sim da conclusão desta série para iniciar uma nova, de outro tipo. Em resumo, trata-se de um salto de uma era para outra, de um processo de transformação que tende à criação de um biótipo mais evoluído. Hoje, estamos quase no fim de uma fase de amadurecimento, através do qual o fenômeno precipita-se na fase seguinte. Estamos na hora do parto. O feto está pronto. Teremos um recém-nascido, o novo homem, ainda menino, que os futuros milênios levarão à maturidade. Trata-se de um processo lento e longo, mas inexoravelmente construído pelo tempo, que marca o ritmo do transformismo sem nunca se deter. Então, não mais dominará o involuído de hoje, mas sim o evoluído de amanhã, que, como maioria, imporá as suas leis, bastante diferentes. Em relação a este último, já explicamos suficientemente em nossos livros quão diferentes são a sua forma mental, a sua ética, a sua religião, o seu tipo de trabalho e o seu objetivo buscado. Ele hoje é exceção e, perante a atual realidade biológica, constitui uma utopia. Amanhã ele será esta realidade. Hoje é uma antecipação isolada, um mártir pisoteado para abrir caminho aos piores. Amanhã estará no vértice, como mente diretora da evolução biológica do planeta. Este é o esplêndido desenvolvimento que nos espera, programado pelas leis da evolução, se o homem não for louco a ponto de querer precipitar-se num retrocesso involutivo, abusando para o mal, na direção do antissistema, daquelas condições favoráveis que o impulsionam para o bem, em direção ao sistema, e dilapidando, assim, o fruto da laboriosa maturação dos milênios passados. Ainda com relação a este fenômeno que a evolução está amadurecendo agora, observemos os seus elementos, a sua técnica e a lógica que a vida usa para desenvolvê-los. Falamos anteriormente do culto da posse e da sua correlativa forma mental. É precisamente neste aspecto que a nova forma mental transformará o homem do futuro. É natural que ele, passando a uma fase mais avançada de evolução, mude também o seu modo de conceber a vida segundo o seu modo de viver e funcionar. Observemos como o homem está se preparando para entrar nesta sua mais avançada fase de evolução e a que novo modo de existência está se encaminhando. A transformação evolutiva que está amadurecendo na estrutura da massa humana, em grande parte ainda amorfa, consiste em levá-la cada vez mais para o estado orgânico. Mais exatamente, esta transformação consiste em se passar do atual e ainda vigente estado ou modo de existir, de tipo individualista separatista, a um outro, contrário, de tipo orgânico colaboracionista. Independentemente do comunismo e fora da sua zona de influência no mundo, hoje se afirma cada vez mais uma tendência geral à socialização. O comunismo nada mais é do que apenas um aspecto da expressão mais ousada, ativa e evidente deste fenômeno que assalta toda a humanidade, o socialismo. Trata-se de um fato que se encontra por toda a parte, mesmo em terreno politicamente oposto, envolvendo profundas mudanças no modo de conceber e colocar os problemas, de agir, de regular as relações entre os vários elementos da coletividade, enquadrando-os numa nova ordem. Pode-se, portanto, verdadeiramente falar de transformação evolutiva e de fenômeno biológico. Assim, o comunismo, mais do que um consciente iniciador, seria só um instintivo seguidor, obediente realizador das leis da vida, as únicas que sabem onde a humanidade deve chegar e que, portanto, verdadeiramente dirigem a história. Trata-se de passar, de fato, a uma nova forma de vida, coletiva e inteligentemente organizada, isto é, a um modo de viver mais completo, complexo e perfeito, como é o estado orgânico. Quem entende o significado da atual tendência da humanidade à coletivização, compreende tratar-se de uma transformação profunda que, transcendendo o problema político e ideológico, assume a importância de conquista de uma nova posição biológica, situada numa mais avançada fase de evolução. É natural que tal transformação, atuando em profundidade, seja também psicológica e se estenda a vários setores da atividade e da natureza humana. Também é natural que o Instituto da Propriedade, baseado ainda sobre o velho modelo social individualista separatista, ressinta-se deste novo modo de conceber a vida coletiva. Como reação ao antigo sistema, em razão da nova maturação evolutiva, explica-se a universal tendência, mesmo nos países capitalistas, a limitar cada vez mais o conceito individualista separatista de propriedade absoluta, através de uma progressiva restrição dos seus abusos, permitidos pelo princípio atávico de poder ilimitado do dono. No caso extremo do comunismo, o ataque é frontal, visando destruir definitivamente o próprio Instituto da Propriedade. Nos países capitalistas, ela é atacada em forma mais moderada, por sucessivas aproximações, não para destruí-la, mas para discipliná-la. Acontece, então, que a antiga forma absoluta, submetida a este processo de cerceamento, limitação e condicionamento, vai sendo lentamente corroída. A propriedade da fase individualista separatista não pode sobreviver nesta nova fase de evolução a não ser transformando-se num tipo de propriedade orgânico colaboracionista, porque toda a sociedade humana está se transformando neste sentido e todas as suas manifestações devem seguir o ritmo da evolução, que tudo arrasta consigo. Assim, vai desaparecendo o conceito de propriedade exclusivista absolutista, que se atualiza paralelamente com tudo o mais, tornando-se assim cada vez menos abuso de egoísmos e sempre mais função social. Se bem que em diferentes graus, este fenômeno universal de assalto destrutivo ou de limitação da propriedade tem um significado próprio. Ele nasceu e justifica-se como reação aos abusos que se fizeram dela no passado. A humanidade, havendo amadurecido por evolução, agora consegue vê-los e não está mais disposta a suportá-los. É necessário compreender que a evolução, avançando em direção a um estado mais perfeito que o anterior, tem a função de polir o passado. Assim, para tornar possível a ascensão, é necessário que a propriedade se torne livre de todas as superestruturas que a desviaram de sua finalidade e das incrustações parasitárias que se ergueram por sobre as suas culpas e defeitos. Condição esta verificada numa intensidade proporcional ao abuso que degenerou a instituição. Então combate-se uma instituição que, por ter sido corrompida, acabou tornando-se prejudicial, o que significa procurar matar o enfermo para libertar-se da doença. Sucedeu o mesmo com o assalto violento do ateísmo contra as religiões. A culpa está no abuso cometido por elas em nome de Deus. No caso do comunismo, o ataque contra a propriedade e, portanto, contra quem detém a posse, é violento em razão da total resistência da parte oposta. É isto o que obriga a evolução, cuja ação ninguém consegue deter, a usar a força para progredir, quando esta se torna necessária para avançar. Neste caso, o motivo da violência está na resistência do passado, que não quer renovar-se, razão pela qual, para dar o salto à frente, a história deve periodicamente recorrer às revoluções. Se elas acontecem, é porque são úteis à vida, que de outra maneira não as produziria. E pode-se ver como elas são úteis ao progresso, ainda que isso se verifique muito tempo depois. Ninguém admite hoje que seria um bem regressar ao regime anterior à Revolução Francesa ou ao poder temporal dos papas. Mas quem podia condenar naqueles tempos tais regimes? Por isso, o Ocidente capitalista vai acompanhando, se bem que lentamente e de longe, o extremismo reformador do comunismo. Este fenômeno pode ser entendido também num sentido completamente diferente do político, vendo-o como um instrumento nas mãos de Deus, ou, na linguagem do cético, como um meio pelo qual se realiza o pensamento e a vontade da evolução, utilizado para realizar os supremos fins da vida, quando não existe outro meio a não ser a destruição. Só por ignorância pode-se chegar a crer que aos interesses egoístas de um grupo ou classe social seja permitido, num universo em que tudo está regulado, deter o movimento ascensional da humanidade. E hoje isto tem se verificado com particular intensidade. Tais transformações não podem ser consideradas como um fenômeno isolado, pois arrastam consigo, envolvido na mesma corrente, tudo o que, encontrando-se próximo, seja paralelo, afim ou influenciável de qualquer modo. Tudo está conexo e repercute, comunicando-se pelas vias físicas, dinâmicas e espirituais do universo. Eis então que o vigente método de luta pela sobrevivência ressente-se destas deslocações. Até agora, ele baseava-se sobre a posse dos bens, ligando-se à conquista, defesa e conservação deles. Tudo isto, com a evolução do conceito de propriedade, acaba por se transformar. É certo que permanece a fundamental necessidade de se procurar os meios de subsistência. Mas agora, tal problema deve ser resolvido por outras vias. Se no passado as bases da vida apoiavam-se na propriedade, o que implicava numa perpétua luta contra os excluídos, ávidos de se apossarem, porque ser dono significava tudo, numa nova fase, elas se apoiarão na capacidade e no dever do indivíduo de produzir para a coletividade e no seu correspondente direito, implícito na fase orgânico-colaboracionista, de receber daquela sociedade a defesa e a ajuda necessárias para sobreviver, como justa recompensa do trabalho realizado para a vantagem dela. Surge assim, favorecido pelo tecnicismo, um conceito novo, a valorização do trabalho, que se substitui ao valor da propriedade. A produtividade toma o lugar e assume a função que a posse realizava anteriormente. Tudo isto sacode a vida humana da sua posição estática e a dinamiza, exaltando a função criadora em vez da conservadora. Tudo isto significa um método diverso de enfrentar e resolver o problema da existência, de procurar os meios de subsistência, de conduzir a luta pela vida. Esta transformação fixa na raça dois importantes conceitos: a necessidade de trabalho para todos e, em paralelo, a necessidade da previdência social. Veremos também que a transformação torna-se cada vez mais vasta, invadindo outros aspectos da vida. Valorização do trabalho significa valorização do homem, agora dinamizado e, com isso, elevado a uma nova potência e mais alta dignidade. Criando com a sua atividade e inteligência, ele passa agora da sua precedente posição de servo das coisas possuídas, máximo valor do passado, ao qual ele tinha que se subordinar, para dominador delas, reduzidas nas suas mãos a um instrumento criador. Tudo isso significa que esses meios, que chamamos propriedade e riqueza, deverão ser, para o homem do futuro, de tipo diferente, porque o valor não será medido pelas posses, mas sim pelas qualidades pessoais e pela capacidade de produção, baseando-se não na obtenção de bens através do trabalho dos outros, mas sim no rendimento da própria habilidade e atividade. Então, o indivíduo não valerá por ser proprietário de terras e capitais, mas sim porque possui um cérebro, um conhecimento, uma consciência e uma grande vontade de trabalhar. Eis o conceito novo que leva o elemento humano ao primeiro plano. De tudo isto se vê quão profunda, importante e plena de consequências é a atual transformação evolutiva. Muda completamente a unidade de medida e o ponto de referência em função dos quais se julga o indivíduo e se estabelece o seu valor. Ele não vale por aquilo que possui, mas pelo que sabe fazer. Não vale pela sua riqueza, mas pelas suas qualidades. Não vale em relação à propriedade, mas em relação ao seu trabalho e à sua produção. É natural que cada transformação evolutiva, deslocando a posição do ser para um outro nível ao longo da escala da evolução, traga consigo também uma deslocação na posição dos termos da escala de valores. Trata-se de um verdadeiro avanço biológico, porquanto nasce um valor novo, o homem, anteriormente em estado de germe. Tal valor substitui aquele tradicional, constituído pelos bens possuídos. Assim, o homem consegue libertar-se da escravidão das coisas, das quais dependia como de um valor máximo, para transformar-se ele mesmo neste valor. Como se vê, a revolução é profunda, porque chega às raízes da personalidade humana, mudando a sua forma mental, ao mesmo tempo em que desloca as bases econômicas sobre as quais se apoia a estrutura da sociedade e a atual técnica da luta pela vida. Esta transformação traz consigo outras consequências. O Instituto da Propriedade, historicamente, representa uma posterior legalização para estabelecer juridicamente, a favor do proprietário, um aleatório estado de fato ou de posse, formado no início, fora de qualquer lei, por um livre ato de apropriação. É natural, portanto, que quantos tenham ficado excluídos de tal conquista, não compartilhando de suas vantagens, venham a repetir o mesmo ato com o mesmo método, em prejuízo de quem o realizou primeiramente. Eis como surgem os ladrões e a necessidade de uma propriedade armada em contínua defesa contra eles. Eis que furto e propriedade são duas forças opostas que se equilibram no seio do mesmo fenômeno. Uma implica na outra, levando-a consigo, e tão logo surge, faz nascer a oposta, porque ambas fazem parte do mesmo regime e se apoiam sobre a mesma forma mental da avidez egoísta, seguindo sempre inseparáveis. Proprietário e ladrão, no fundo, são como dois cães à volta do mesmo osso. O primeiro luta para continuar sendo o dono, o que representa a substância das defesas jurídicas. E o segundo luta para se tornar dono, o que representa a substância dos assaltos, manifestando-se em pequena escala com o furto e em grande escala com as revoluções. Eis que para transformar este segundo termo em outro, eliminando-o nesta sua forma, é necessário transformar também o primeiro termo, porque enquanto este continuar sendo o que é hoje, ele não poderá separar-se de seu fiel companheiro. Ora, sucede que a atual transformação evolutiva procura justamente transformar aquele regime em outro, de tipo diferente, o que leva implicitamente à eliminação de todas as consequências do primeiro. Esta dissertação não teria sentido se existisse uma propriedade verdadeiramente justa, exclusivamente fruto de trabalho e economia. Tal tipo também pode existir, mas em pequena escala, pois não é certamente com este método que se fazem as riquezas. Eis que para os males atuais não existe outro remédio senão uma mudança de método, e isto é o que se está preparando hoje. É certo que caso se queira obter paz, libertando-se do furto e das revoluções, será necessário chegar a um acordo entre quem tem e quem não tem. Enquanto não for assim, quem não tem andará à caça de quem tem, e este, por sua vez, deverá viver armado em seu castelo. Esta é a luta entre comunismo e capitalismo. Não estamos aqui tomando partido por nenhum programa político. Isto é só uma constatação imparcial do funcionamento das leis da vida e das inevitáveis consequências do tipo de forma mental que dirige o atual animal humano. Virá o dia em que o conteúdo do meu será diferente, quando ele já não será o que possuo como tesouro acumulado, mas sim o que sei fazer, o que possuo como proprietário da minha própria capacidade de produzir. Neste dia cairão automaticamente as ameaças que hoje pesam sobre a propriedade. Este novo tipo de propriedade será, assim, inerente à pessoa e ninguém poderá roubá-la, nem por furto, nem por revolução. Os ladrões jamais poderão levar as nossas qualidades pessoais. Esta transformação pode levar a consequências ainda mais vastas. Superada a fase do regime separatista, do meu e do teu, acaba por cessar o estado de guerra que dela deriva. Tal estado, tanto para os indivíduos como para as nações, é a inevitável consequência de uma propriedade nascida da posse e utilizada com fins exclusivistas, gerando assim a classe dos esfomeados, prontos ao assalto. Todos os momentos de cada fenômeno estão conexos, um contido em germe no outro, com todas as suas consequências. Com os referidos problemas, está conexo também a questão da multiplicação não controlada, sobre a qual voltaremos mais adiante. Até hoje, a vida foi induzida à conquista com o método da multiplicação das massas humanas, lançando-as ao assalto dos povos mais ricos. É assim que a propriedade e reprodução são fenômenos interdependentes, porque a segunda leva à necessidade de conquista de um espaço vital à custa da primeira, enquanto esta, representando os meios para a existência, estabelece os limites da segunda. Numa sociedade civil e organizada, estes fenômenos deveriam ser inteligentemente regulados e não deixados ao arbítrio dos inconscientes. As guerras, com as destruições e dores que custam, não poderão ser eliminadas enquanto a causa primária não for eliminada. Vivemos num mundo de leis, constituído por uma engrenagem de causas e efeitos, de onde não se pode sair. Cada tentativa neste sentido é um erro pelo qual se paga. A liberdade que conduz para fora da ordem, violando os equilíbrios da vida em prejuízo dos outros, não pode levar a uma conquista, mas somente à reação do ofendido, trazendo não a vitória, mas sim a guerra. Mas por que isto? Parece um destino maléfico que persegue o homem desde que ele apareceu sobre a terra. É a sua posição ainda de involuído, devido ao seu baixo grau de evolução, que o prende dentro da prisão do seu estreito egoísmo, ligando-o assim a uma forma mental que, perseguindo-o como uma condenação, coloca-o em luta com todos. A causa primária está nesta forma mental atrasada da natureza humana. Está no fato de não ter o homem ainda sabido evoluir até o ponto de formar uma consciência coletiva que o leve a disciplinar-se numa ordem na qual todos possam espontaneamente colaborar em paz para o proveito comum. Mas por que o involuído é egoísta e possui semelhante forma mental, causa de tantos dos seus males? A razão para isto tem uma raiz mais profunda. O ser, devido à sua revolta, é um decaído, mergulhado na cisão. Do originário estado orgânico unitário, ele emborcou-se no início dos tempos, fragmentando-se no separatismo, condição na qual permanecerá enquanto não conseguir reconstruir-se naquele estado de origem por meio da evolução. A vida, chegando com a humanidade ao mais alto nível evolutivo do planeta, está agora tentando os seus primeiros passos para se reaproximar da reconstrução daquele estado originário. Eis o mais remoto e profundo significado do coletivismo hoje na moda, visto em função das grandes transformações desejadas pela evolução. Por isso, a hora presente toma esta direção no desenvolvimento da história. E por isso também, este é o trabalho que agora cabe ao homem realizar para passar a um grau de civilização mais avançada. Eis assim não somente as razões da condenação à luta pela vida e às guerras entre os povos, mas também o seu remédio. Só a evolução pode nos libertar dos trabalhos forçados de tal tipo de existência, inerente aos involuídos. A vida terrestre já conhece este tipo de vida organizada, porque realizou os seus primeiros esboços nas colônias de insetos, como as abelhas e as formigas, e num grau bem mais elevado, nas colônias de células do organismo humano. Nelas, nenhum elemento levanta-se contra o outro, estando todos espontaneamente ligados por um egoísmo coletivo unitário e não individual separatista. Hoje assistimos ao início de um processo unificador da humanidade, o qual implica na formação de um biótipo funcionando com outra forma mental, que leva a atuar e a viver de modo diferente. Tal unificação, portanto, é o resultado de uma coletivização decorrente da convicção do ser, no sentido de formar parte de um novo sistema, o que implica naturalmente a abolição das revoluções e das guerras. Novo biótipo, nova forma mental, nova concepção da vida e nova maneira de se comportar. Estas são as sucessivas mudanças ligadas em cadeia que poderão levar a uma nova civilização, feita para perdurar, fixando-se na raça humana. A evolução, no passado, deu prova de saber realizar transformações bem mais profundas. Com ela, tudo pode gradualmente mudar. O homem civiliza-se, tornando-se mais inteligente e menos feroz. A atividade humana, de tipo cada vez mais pacífico e menos guerreiro, torna-se mais produtiva, de modo que os novos cérebros conseguirão compreender quão prejudicial é para todos o método da agressividade. De resto, está na lógica de todo o processo evolutivo que se deva realizar um passo mais em frente na obra de reordenação que vai do antissistema ao sistema. A vida segue vias utilitárias e o ser aceita o que lhe traz vantagem. Na prática, não há quem deixe de ver a conveniência concreta de dirigir as próprias energias no sentido da produção de bens em vez do tormentoso esforço destrutivo das guerras. Com o novo método, a vida torna-se muito mais rica, além de ficar mais bem defendida, e isto com muito menor desperdício de energias do que com o velho método ainda vigente. Não se poderá fugir à compreensão da facilidade que é resolver o tremendo problema da sobrevivência através do desenvolvimento da inteligência, aplicada como meio pacífico de produção e não como instrumento de furto e agressão. É precisamente por estas vias que a evolução tende a levar o ser em direção a contínuos melhoramentos, reabsorvendo a dor e criando a felicidade. Observemos agora um outro aspecto do fenômeno evolutivo, relativo à sua tendência à unificação. É incontestável hoje que o aprofundamento do conhecimento leva à especialização. E pode parecer que tal método conduz à separação e não à unificação. Ele se fraciona porque permite a cada um aperfeiçoar-se no próprio ramo, oferecendo assim a possibilidade de realizar um trabalho melhor dentro da própria capacidade e função. No entanto, a especialização oferece o perigo de um afastamento e, portanto, de um isolamento de cada cérebro especializado. Então, para não se acabar no caos de uma torre de Babel, surge uma necessidade paralela de coordená-los, a fim de se poder atingir o estado de colaboracionismo que a vida aspira, próprio da fase orgânica. Se a vida não corrigisse, com um equivalente impulso unificador, o impulso divisionista da especialização, o resultado não seria construtivo, mas sim desagregante, e a evolução, ao invés de avançar para a unificação, retrocederia para o separatismo. Mas a tendência unificadora é mais forte do que o impulso separatista, e por isso está destinada a vencer. Nós a vemos manifestar-se na formação das grandes unidades políticas no mundo, agora já reduzidas apenas a duas principais, que um dia deverão acabar por formar uma só. É assim que, junto com a compensadora tendência à unificação, sente-se hoje a necessidade de uma síntese universal orientadora. Até mesmo as religiões procuram aproximar-se através do diálogo para chegar a uma compreensão unificadora. Devido à evolução, nada pode deixar de se dirigir à unificação. Conforme já explicamos no volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, capítulo 5, As Grandes Unidades Coletivas, esta tendência deve-se ao princípio das unidades coletivas, pelo qual os elementos, em vez de se separarem com a especialização das suas funções, são retomados no círculo de organizações cada vez mais vastas, que incluem as unidades componentes menores, escalonadas por grandeza e complexidade ao longo do caminho da evolução. Eis que a crescente diversidade à qual o aperfeiçoamento conduz acaba por se tornar um elemento não de cisão, mas sim de unificação, porque demanda uma contínua integração que funde todos e cada um dos elementos componentes. Vemos que a vida utiliza este método de aproximação colaboracionista, tendendo ao que se poderia chamar de simbiose universal. Os elementos constitutivos do átomo fundem-se dentro dele num sistema. A seguir, os átomos juntam-se em outros sistemas mais complexos, formando as combinações químicas dos corpos. As moléculas, por sua vez, coordenam-se no sistema celular, enquanto as células unem-se umas às outras para funcionarem em conjunto, formando órgãos e organismos. Estas já tão complexas unidades coletivas são os primeiros elementos constitutivos de unidades ainda mais vastas. Assim, no homem, a união de indivíduos faz a família, depois o grupo familiar, a cidade, o partido, a nação, a raça e, por fim, a humanidade. É lógico pensar que o processo unificador não pode deter-se neste ponto, devendo continuar com uma união de todas as humanidades, até chegar a um estado orgânico unificador de todas as formas de existência do universo. Temos observado por quantos caminhos a evolução humana está hoje amadurecendo. Cada desenvolvimento está conectado com outro, provocando-o ou sendo por ele condicionado. O fenômeno básico é uma transformação do biótipo humano, o qual agora evolui no tocante às qualidades cerebrais, significando isto a transformação da sua forma mental, ou seja, do seu modo de conceber a vida, de resolver os problemas e, em consequência, de orientar sua ação, que será mais inteligente, pacífica e eficiente. Agora, a evolução não é mais orgânica apenas no que diz respeito às formas, pois atingiu com o homem o seu mais alto nível, começando a se tornar de tipo espiritual. O amadurecimento torna-se cada vez mais profundo, penetra no interior em direção à substância do existir, atua internamente nas raízes do ser, assalta os órgãos diretivos. Tudo isto para que depois o próprio homem venha a projetar os resultados no exterior com a sua ação, realizando o seu pensamento no plano concreto. Disto nasce, então, uma transformação do ambiente, que passa a oferecer condições de vida diferentes, as quais permitem, por sua vez, uma evolução mais avançada. Assim nasceu a ciência, e como consequência desta, a técnica, que facilita a produção de bens e enriquece o homem, libertando-o das duras necessidades materiais e do estado de luta feroz para sobreviver. A técnica produziu os utilíssimos meios de comunicação para aproximar os elementos distantes e mantê-los em contato, sem o que não é possível chegar à compreensão recíproca, à colaboração e, por fim, ao estado orgânico unitário. Quantos gênios no passado realizaram esforços desesperados nesta direção evolucionista, mas não tiveram sucesso, porque lhes faltavam os numerosos meios que a técnica oferece. Só agora se começa a compreender a possibilidade de uma civilização mundial única, porque foram abertas todas as estradas do mundo, o que significa circulação e comunicação não só de mercadorias e pessoas, mas também de pensamento. Hoje busca-se concretizar os ideais de unificação com a fusão econômica de vários estados, coisa anteriormente inconcebível. É a evolução que exerce pressão para romper as portas do separatismo. E da mesma forma que escancarou as portas e derrubou os muros que fechavam as cidades medievais, ela hoje destrói alfândegas, limites, nacionalismos e racismos separatistas para se aproximar cada vez mais da fusão num só organismo. Vemos então que também o progresso da mecânica pode ser útil ao desenvolvimento do pensamento. Então as coisas mais díspares, aparentemente distantes, acabam por convergir e cooperar para o mesmo fim. O progresso da medicina e o conhecimento das leis da vida poderão permitir ao homem tomar a direção do fenômeno da evolução biológica do planeta, o que é indispensável numa humanidade que atingiu o estado orgânico. Em tal regime de ordem, não será admissível uma multiplicação descontrolada que desconsidere as imensas consequências demográficas, econômicas e sociais. Uma sociedade orgânica será, em cada um dos seus elementos, responsável pelas consequências de cada ato, e nada será abandonado à liberdade dos inconscientes. Então serão isolados, como elementos de desordem, todos que derem nascimento desordenado a novos seres, atentando contra a ordem coletiva. Serão considerados como uma fonte de perigo social todos que procurem lançar no seio da coletividade, que terá depois de suportar e arrastar tal fardo, seres loucos, doentes, incapazes, esfaimados, desviados ou criminosos. Estes últimos prontos a conquistar a vida para si, assaltando o próximo. Uma vida melhor não poderá ser alcançada senão numa posição de ordem, de previdência e de disciplina. Nestas novas condições de vida, muitos conceitos mudarão. Assim como o conceito de propriedade passará cada vez mais do sentido de exploração egoísta ao de função mais no interesse coletivo do que individual, também o conceito de autoridade passará cada vez mais do sentido de posição de domínio, sempre em vantagem de quem a detém, ao de função social, como serviço a favor da coletividade. Trata-se de alterações interiores profundas, de convicções e forma mental, com importantes consequências no funcionamento da organização social. Dessa forma, o princípio de autoridade, nascida como opressão escravagista, transforma-se em benéfica potência diretora e protetora da vida. A relação de tais transformações poderia continuar com as diversas alterações delas decorrentes. É toda uma frente de amadurecimento que avança, cuja base está na maturação evolutiva do biótipo humano, da sua mente e da sua capacidade de compreender, que dirige a sua atividade criadora e representa o centro genético das suas obras. É esta maturação, associada à ciência dela derivada, que levará ao completo domínio das forças da natureza. Isto significa não só potencialização e valorização do trabalho que o homem realiza, mas também um avanço em direção a um tipo de trabalho de técnica especializada, que exige uma cultura prévia e, portanto, implica um processo de intelectualização, porquanto a atividade transfere-se do plano do esforço físico do servo ao plano da função mental do dirigente. Mas este novo tipo de vida não será possível senão no seio de uma nova civilização que possa, através da sua organização, deixar o indivíduo livre do assalto das necessidades materiais, às quais hoje tudo se encontra subordinado, e permitir que ele possa dedicar-se a coisas mais elevadas do que a procura pelo dinheiro, cuja obtenção impõe-se atualmente como finalidade principal de toda a sua atividade. Isto será facilitado pelo fato de que no estado orgânico está implícita a existência de uma nova função social, através da qual a coletividade converte-se em protetora do indivíduo, até agora abandonado às suas próprias forças e em luta contra os seus semelhantes. Esta função de proteção, até hoje, coube somente ao grupo e dirigiu-se apenas em favor dos próprios componentes, enquanto cada grupo luta contra os demais. Deste sistema medieval, primitivo e separatista, de castelos armados sempre em guerra entre si, sejam partidos políticos, religiões, coligações de interesses, nações, etc., irá se passar ao já mencionado princípio das unidades coletivas, através de sucessivos reagrupamentos cada vez maiores, até o máximo, que os abraçará a todos, fundidos dentro da mesma unidade, a humanidade. Então, ao invés de luta entre indivíduos que se conhecem somente em termos de rivalidade, cada um indiferente aos problemas dos outros, irá se chegar, pelo contrário, à colaboração entre todos para que sejam resolvidas as questões. O progressivo aumento das previdências sociais em todos os países do mundo e em todos os setores da vida humana expressa o desenvolvimento deste fenômeno. Tudo isto manifesta a fase de superação em que o mundo encontra-se hoje, através da qual ele é levado em direção a um desenvolvimento mental capaz de conduzi-lo à espiritualização no mais vasto sentido, porquanto qualquer capacidade de caráter mental representa sempre um valor superior à do tipo físico, guerreiro e material, ultrapassando aquele velho estilo ainda tão apreciado em nosso mundo. Também a ciência é conhecimento, e por isso não pode deixar de conduzir à consciência e ao progresso em direção ao espírito. É para este tipo de progresso que se move a evolução. Tudo que é atividade de intelecto é vida no seu mais alto grau de desenvolvimento. O fato de máquinas substituírem o trabalho muscular, levando assim a passar da atividade física às funções nervosas e cerebrais, representa, pelas suas consequências, uma transformação de alcance biológico. Agora, o maior problema da vida, que é assegurar a sua continuação, será resolvido com base somente na inteligência e não na violência. A consequência será a formação de um novo biótipo, espiritualizado no mais vasto sentido, fruto destas novas condições de existência. É assim que do involuído poderá nascer o evoluído, do animal humano do passado poderá nascer o verdadeiro homem. Não é possível aqui passar em revista todos os momentos desta complexa maturação. Podemos apenas concluir que este quadro confirma a existência de uma curva no caminho da evolução, na qual se dá a passagem de uma era para outra através de um processo de maturação, cujo momento crítico chegou. Ele tende à formação de um tipo humano mais evoluído, que será o elemento constituinte de uma nova civilização, baseada sobre outros princípios alcançados com outra forma mental. Quem tem olhos para ver e cérebro para pensar, compreende que estamos num momento crucial e decisivo, de tremendo esforço, grave perigo e excepcional potência criadora. A nossa época parece de destruição, mas representa o trabalho necessário de limpeza do terreno, sem o que não se pode reconstruir. Para a vida poder desenvolver-se em novas formas, mais avançadas, é necessário ela libertar-se das coisas velhas que ocupam o espaço disponível e a impedem. Cada século deve criar algo próprio, segundo suas mais diversas capacidades e de acordo com as possibilidades do momento histórico. Mesmo nos períodos de decadência, a vida consegue criar algo, ainda que seja um fruto corrompido por demasiada maturação. Hoje estamos em decadência, mas apenas como imprescindível função de eliminação do passado. Sob este terreno coberto de despojos, ferve e está despontando um mundo novo. Compete a nós fazê-lo nascer. Somos nós, seres viventes, que incorporamos as forças da vida em ação. Nós, humanos, somos os construtores de nosso destino. A vida é uma inteligência que pensa e dirige, e não apenas uma abstração fora da realidade. Mas ela também é vontade de realização, cuja concretização realiza-se através do homem, que se torna o seu braço executor. Em épocas mais avançadas, um homem mais evoluído compreenderá e realizará esta íntima colaboração entre a grande inteligência que dirige o funcionamento do universo e a sua pequena inteligência, que serve de operário inteligente. O atual esforço criador para gerar a nova civilização cabe a nós, e dele devemos ser instrumentos heróicos numa nova época de conquistas sobre-humanas. Neste momento, como em todas as horas apocalípticas, as grandes diretivas estão nas mãos de Deus, enquanto o trabalho pequeno da execução está nas mãos do homem. A ele caberá o esforço, a luta e o perigo, para que seja merecido e lhe pertença o resultado. Agora que falamos da expectativa de tão esplêndido desenvolvimento, mudemos em relação a ele o ponto de vista para olhar não o futuro do mundo, mas sim o presente. Damo-nos conta, porventura, do atual tipo biológico e de quais as condições de ambiente em que tudo isto deve ser aplicado? Certamente, o involuído atual, dada a sua natureza, não está de modo algum pronto para dar de imediato tão grande salto para frente. Sem dúvida, o tecnicismo transformará o ambiente terrestre e as condições de vida do homem, produzindo depois profundas alterações também em sua natureza. Mas quanto tempo será necessário para que tudo isto possa tornar-se realidade? Falar hoje em abundância de meios e de um tipo de trabalho intelectual superior em países subdesenvolvidos, onde se morre de fome e reina o analfabetismo, pode parecer uma trágica mentira e um insulto à miséria. No entanto, o progresso, com o ritmo alcançado hoje, deverá chegar até lá, levando o mundo todo a este nível. Tendo em vista este fato, agora que observamos o fenômeno com ampla perspectiva futura, em relação aos seus desenvolvimentos longínquos, procuremos então compreendê-lo também segundo uma perspectiva mais específica, em relação aos seus desenvolvimentos mais próximos, num futuro mais imediato, tendo em conta sobretudo o homem atual e a imensa distância que o separa de tais conquistas. Que valor tem na Terra as coisas superiores do espírito? Em nosso mundo, o ideal pode existir somente enquanto pode ser explorado. Mas isto, neste nível, é justo, porque antes de pensar em evoluir, é necessário assegurar a continuação da vida. Só quando estiver garantido o necessário para resolver este problema, será possível enfrentar outros mais altos. Quem é assaltado pela fome não pode ocupar-se de cultura e espiritualidade. De fato, debaixo de toda e qualquer pregação de ideal, a realidade que existe é a feroz luta pela vida, que em nosso nível representa a mais profunda verdade. Tributa-se grande admiração e veneração pelos valores espirituais, mas apenas em teoria, pois na prática apreciam-se e buscam-se de fato os valores materiais. Utilizam-se os ideais então para outros fins, como por exemplo, constituir um rebanho bom e manso, sujeito assim à obediência, para ser ordenhado, como é função dos pastores fazer. Este é o ambiente no qual o involuído encontra-se à vontade, pois é proporcional aos seus instintos e necessidades. Quando o involuído tropeça com os ideais, que pregados aos quatro ventos não lhe servem para nada em sua vida terrena, qual opção pode tomar se não tratar de utilizá-los como instrumentos para sobreviver na luta pela existência? Um selvagem que encontrasse um aparelho de televisão não saberia utilizá-lo senão como uma caixa comum para colocar dentro o que lhe pudesse servir, porque mais não compreenderia. Assim, a exploração dos ideais por parte do involuído não é mentira, porque ele não pode compreender o seu significado. Ele não tem margem para coisas que não lhe servem para viver na Terra, seu problema premente de cada minuto. Exigir que em tais condições ele se ponha a evoluir, lutando pelos ideais, enquanto tem de lutar por coisas bem mais urgentes, representa um atentado à sua vida, sendo natural então que ele se defenda como pode. Tudo o que lhe vem à mão, ele deve utilizar para sobreviver num mundo hostil, que não admite sonhos. O evoluído rebela-se contra o que julga prostituição, mas, por olhar para o céu, é considerado um tonto pelo involuído, pois arruína-se na terra. O antecipador do futuro, por mais nobre que seja a sua ação, é julgado um inepto por quem busca primeiro resolver o problema de viver no presente. Quem, para sobreviver, necessita primeiramente das coisas concretas que servem ao corpo, não sabe o que fazer dos maiores valores do espírito. Nas duras condições de luta do ambiente terrestre, quem esquece este fato e, em vez de cuidar dos reais problemas da vida prática, perde-se indo atrás do espírito, é um louco que procura a morte. É assim que na Terra, reino dos involuídos, está tacitamente convencionado que o ideal deve ser explorado para fins materiais, porque para outra coisa ele não pode servir. Depois de haver projetado neste quadro as condições espirituais de nosso mundo e de ter visto que ele, por se encontrar ainda submerso no seu baixo nível evolutivo, não está preparado para um salto improvisado à frente, podemos nos perguntar se a técnica moderna, que pode permitir abundância de bens, menor trabalho e mais tempo livre, bastará para tornar possível o involuído compreender o valor dos ideais. Será tal condição suficiente para que ele sinta o gosto das coisas superiores do espírito e mude a sua forma mental, assumindo uma nova que o induza a praticar um tipo de esforço totalmente diferente, dirigido a conquistas que até agora tão pouco interessam? O profundo instinto do atual subconsciente humano formou-se como consequência das ferozes condições do ambiente em que o homem teve de viver no passado, sendo produto delas. Se tais condições mudam, certamente aquele subconsciente vai se adaptando a elas, experimentando e aprendendo. Mas, para se adaptar à nova situação, assimilar a mudança e se transformar definitivamente, até fazer de tudo isto qualidades e instinto próprios, é necessário muito tempo. Deve-se formar uma nova simbiose com o ambiente, um novo tipo de convivência mútua. Se tomarmos um tosco aldeão, e o colocarmos num trono, poderá ele tornar-se um senhor requintado? E quanto tempo será necessário para que isso possa acontecer? Não basta enriquecer um primitivo para que ele possa, de repente, transformar-se num ser civilizado. O primeiro uso que ele vai fazer da riqueza será desperdiçá-la em disparates. Antes que possa aprender a atuar de maneira diferente, ele deverá atravessar e assimilar novas experiências, entregando-se a abusos e pagando as suas consequências, até aprender, à sua custa, a saber fazer sábio uso dos novos meios. Como pode conhecer os perigos da riqueza e abundância quem não provou senão as duras consequências da miséria? É justamente a experiência que nos permite reconhecer o erro, tão logo incidamos nele. Mas como se pode, na primeira vez, reconhecê-lo e nele não cair, quando ainda não foram provadas as suas tristes consequências, sobretudo por ele se apresentar como salutar correção do erro oposto, cujos duros efeitos já se conhecem? Como fazer compreender a quem suporta as dores da fome a necessidade de evitar as dores que uma indigestão provoca? Vejamos o que sucede quando se oferece abundância de tempo disponível e de bem-estar a indivíduos não preparados, incapazes de saber se dirigirem pela própria disciplina interior. O regime ao qual estavam habituados no passado era trabalho forçado e miséria, de maneira que o seu mais alto ideal consistia na supressão destes dois males, para compensá-los em sentido oposto, com ócio, licenciosidade e abundância, buscando em demasia tudo quanto lhes faltava anteriormente. Antes de chegar à mudança, o primitivo encontra-se adaptado às suas duras condições de vida, tendo formado para si, com o tempo, uma natureza adequada a elas. Forma-se, então, entre indivíduo e ambiente, uma determinada regra de convivência. Ora, quando o valor de um dos dois termos desloca-se, nasce um desequilíbrio entre eles, surgindo a necessidade de adaptação para se harmonizarem em novos equilíbrios. Quando o indivíduo vive debaixo de uma determinada pressão, é natural que, se esta for suprimida, salte a mola da reação. Isto é inevitável e é o que sucede nas revoluções. Para evitar tal consequência, seria necessário limitar a pressão, ou melhor ainda, não dar lugar a tal estado de pressão. Uma repentina alteração das condições de vida de indivíduos despreparados para saber utilizá-las bem não pode deixar de provocar instintivas reações de abuso, tendentes a compensar, em primeiro lugar, as dolorosas carências precedentes com a imediata realização desse ideal de gozo, por tanto tempo comprimido no subconsciente. Sucede, no entanto, que tais reações, dirigindo-se além de toda e qualquer medida, em sentido não evolutivo, devem ser depois corrigidas para serem levadas de volta à ordem, com uma reação proporcional ao erro em termos de sofrimento. O primeiro uso que o involuído poderá fazer do novo bem-estar será o abuso. Terminada a compressão forçada da privação, o impulso instintivo saltará para o abuso, indo no sentido oposto, para supersaciar-se de tudo aquilo que se sentia falta antes, porque era essa a forma de felicidade concebida na condição anterior. Assim, o primeiro movimento de um involuído é a procura de uma supersatisfação dos instintos primitivos, gula, orgulho, ócio, sexo, etc. É natural que o animal, uma vez livre da pressão que o disciplinava, restitua um impulso no sentido oposto ao que ele estava submetido. O momento seguinte representa a escola que ensina a assimilar os frutos da experiência. é preciso suportar os prejuízos que se seguem ao abuso até se aprender a eliminá-lo. Assim, o indivíduo aprende a se autodisciplinar, fazendo sábio uso das coisas. Pouco a pouco, com a regular satisfação, forma-se o hábito, condição que acalma a ansiedade e leva à saciedade. Uma vez atingido este ponto, o impulso inferior em direção ao excesso pode ser eliminado, porque formam-se novos equilíbrios. As novas posições normalizam-se e a saciedade torna-se constante, exigindo sempre menos abuso, o qual vai assim, automaticamente, diminuindo até desaparecer. Então foi aprendida a nova lição, e o indivíduo, superada a oscilação entre carência e excesso, pode deixar de lado o problema das necessidades materiais, já resolvido, e cuidar, através de outras experiências, da solução de problemas mais complexos e da conquista de valores mais altos. Assim, a transformação biológica do involuído em evoluído é alcançada gradualmente, através destas oscilações e adaptações sucessivas. Somente quando o indivíduo tiver superado o passado, eliminando suas carências e saciando seus velhos desejos com uma regular satisfação, poderá nele surgir outro tipo de desejos e a necessidade de satisfazê-los. É assim que, pouco a pouco, emergem primeiramente as aristocracias e depois as seguem, subindo de baixo, outras classes sociais, seguindo todos o mesmo caminho ascensional, no qual atravessam o mesmo processo de transformação. Em princípio, a alteração das condições de vida levará, como primeiro efeito, ao desencadeamento dos velhos impulsos até então comprimidos. Uma vez que se ofereceu a eles a possibilidade de se desafogarem livremente, o primeiro resultado não poderá ser outro senão uma satisfação excessiva. Portanto, num primeiro momento, ao invés da passagem para uma vida superior, teremos, pelo contrário, um reforço da vida inferior. Isto leva automaticamente a outro resultado, que é primeiramente ter de suportar as dolorosas consequências do abuso, para depois, através destes sofrimentos, ter de aprender uma autodisciplina e construir uma consciência, elementos básicos para a conquista dos valores espirituais. Estas são as fases do fenômeno. Num primeiro momento, portanto, o processo não resulta em evolução, mas sim num reforço do precedente estado de involução, que não pode ser superado enquanto o esforço necessário para se libertar dele não for cumprido. Tal esforço é induzido pela dor decorrente do abuso, a qual faz desaparecer toda a satisfação. No previdente jogo de forças que determina o fenômeno, esta satisfação é automaticamente levada ao excesso, para que a dor a transforme em insatisfação, e assim o indivíduo, recebendo um contragolpe, seja levado por ela à superação. Eis que na economia da evolução, o nascimento espontâneo do abuso tem uma função definida, porquanto conduz a uma inversão de valores, eliminando os velhos e estabelecendo os novos. Sabemos que o sofrimento representa o agente corretivo do erro, tendo a função de endireitar as posições. Somente assim o homem poderá aprender a viver num plano mais elevado. Somente depois de tal série de experiências, a técnica moderna poderá dar fruto em sentido evolutivo. Esta análise nos mostra que, muito provavelmente, o primeiro resultado imediato será um retrocesso involutivo, pois, em princípio, a tendência será usar os novos meios com a velha forma mental, o que levará a uma retomada dos defeitos do passado, potencializada pelos novos poderes. Por exemplo, o primeiro uso que se faz das invenções modernas é com a finalidade de guerra. Quantos estragos serão necessários ainda até que o homem aprenda a usar tudo isso de um modo melhor? Depois, como acontece com todos os erros, este também será corrigido pela dor, da qual se compreende assim a função e a necessidade. Reabsorvido o erro, o mal ficará neutralizado e o fenômeno se concluirá num progresso evolutivo. Não esperemos, portanto, que o progresso técnico transforme o homem imediatamente e seja, por si só, suficiente para determinar nele o avanço mental, cultural e espiritual de que falamos. O novo bem-estar poderá ser utilizado neste sentido pelos indivíduos maduros, encaminhados já a tempo. Para muitos, porém, ainda involuídos, tal elevação de nível de vida poderá levar primeiramente ao ócio, aos gozos de tipo inferior e aos vícios, desencadeando de novo os desejos inferiores, como um requinte no mal. Quando o centro espiritual de um indivíduo está embaixo, neste nível ficam também as suas manifestações. Não se pode pretender que um primitivo saiba responder diversamente daquilo que ele é, assim como não se pode fazê-lo utilizar os meios com um cérebro diferente daquele que possui. Cada ser, quando se encontra em condições favoráveis ao seu desenvolvimento, somente poderá desenvolver seu próprio tipo, que depois, então, ele adapta às novas condições de vida. Mas, no princípio, ele só poderá crescer e se fortalecer segundo aquilo que já é. Se damos a uma planta venenosa meios para prosperar, isto irá levá-la a se tornar mais potente no seu veneno. Assim, um escorpião, uma serpente ou um macaco, se forem ajudados, irão se tornar cada vez mais escorpião, mais serpente e mais macaco. A construção espiritual para elevar-se a um mais alto plano de existência é fenômeno lento e complexo, constituindo uma maturação em profundidade. Para alcançá-la, é necessário lutar, sofrer e vencer. Não basta, para construir o homem, a gratuita ampliação das mais favoráveis condições de vida exterior. A evolução é uma laboriosa conquista, levando em direção à felicidade, que deve ser ganha para ser merecida. Final do capítulo 3.